pensando pra matar alguém. Mas quem vem me desafiar e tirar esse tédio que não me convém? Sempre tive o que fazer, mas o que está acontecendo? Será que eu acabei com a humanidade ou todos estão se escondendo? Com medo do homem que porta espada afiada e mãos treinadas pra mandar qualquer pilantra pra falar que já está acabada. Vou tomar a minha limonada, quem sabe assim eu me acalmo e parto pra longe, saio andando até encontrar algum desgraçado. De travar uma luta sangrenta, justa e horrenda, onde pedaços do corpo voam como se fossem oferendas. Aos deuses que esperem, assistem a minha incansável saga, atrás de alguém acima de mim que está com a bandana almejada. Os meus olhos querem vingança, eu vou encontrar aquele maldito que tirou a vida do meu pai. Eu sempre me lembro de tudo isso, né? Cruel, impiedoso, descontem todos o meu ódio, que funciona como combustível pra que eu faça o que já é óbvio. Faz tempo que não me olho no espelho, eu não sei da minha aparência, nem presto atenção no reflexo, enxergam como transparência. Só sei que de vez em quando algumas vagabundas me procuram por uma noite de sexo intenso depois de um dia inteiro de luta. Elas procuram emoção assim como eu, então entendo. Acho que é isso que movimenta a vida por esses confinamentos, aonde nada acontece, não tem ninguém interessante. A única atração até agora foi um ser estranho de voz irritante.